Ficheiro 26. Eu soubera tudo isto pelo próprio polícia. Ele estivera no castelo há apenas uns dias para ver se eu podia tratar um persistente panarício no seu polegar. Lancetei-o com uma agulha esterilizada e apliquei uma pomada de botão de álamo, constatando que McRae era um homem tímido, de falas mansas, com um sorriso agradável. Mas não havia nenhum sinal de sorriso naquele momento. O rosto de McRae estava carrancudo, como era apropriado. Faz sentido, pensei. Ninguém quer ver um carrasco sorridente. O vilão foi levado para cima do plinto no centro da praça. Estava pálido e assustado, mas não se mexeu quando Arthur Duncan, procurador fiscal da paróquia de Cranesmuir, endireitou as costas roliças para tentar conferir à sua aparência um ar de dignidade e preparou-se para proferir a sentença. O idiota já tinha confessado quando cheguei, disse uma voz junto ao meu ouvido. Gailey espreitava com interesse por cima do meu ombro. Não consegui livrá-lo completamente. Ainda assim, consegui a pena mais leve possível. Apenas uma hora no pelourinho e uma orelha pregada. Uma orelha pregada? Pregada a quê? Ora, ao pelourinho, é claro. Lançou-me um olhar intrigado, mas voltou para a janela para observar a execução da pena leve, obtida graças à sua piedosa intervenção. Havia tantos corpos a comprimirem-se à volta do pelourinho que o vilão quase não podia ser visto. Mas a multidão recuou um pouco para dar espaço suficiente ao polícia para que pudesse pregar a orelha do rapaz. Este, pálido e pequeno nas garras do pelourinho, tinha os dois olhos fechados com força e mantinha-os assim, tremendo de medo. Emitiu um grito agudo e alto quando o prego foi inserido, audível até mesmo através das janelas fechadas, e estremeci. Regressámos ao nosso trabalho, como a maioria das pessoas na praça. Mas eu não conseguia deixar de me levantar para olhar para fora de vez em quando. Alguns ociosos que passavam por ali paravam para zombar da vítima e atirar-lhe bolas de lama. E, ocasionalmente, um cidadão mais sóbrio era visto a roubar um momento aos afazeres diários para cuidar do aperfeiçoamento moral do delinquente através de algumas palavras selecionadas de censura e conselho. Ainda faltava uma hora para o tardio pôr-de-sol de primavera e tomávamos chá na sala de visitas no andar térreo quando uma pancada na porta anunciou a chegada de um visitante. O dia estava tão escuro por causa da chuva que mal se conseguia saber a altura do sol. A casa dos Duncan, no entanto, era equipada com um relógio, um magnífico aparelho de painéis de nogueira, pêndulos de bronze e um mostrador decorado com querubins, e esse instrumento indicava 6:30. A copeira abriu a porta que dava para a sala de visitas e, sem cerimónia, anunciou: por aqui. Jamie McTavish agachou-se automaticamente ao passar pela porta, o cabelo brilhante escurecido pela chuva, assumindo um tom de bronze envelhecido. Usava um relés casaco velho contra a chuva e carregava uma grossa capa de montar de veludo verde, dobrada, sob um dos braços. Fez um cumprimento com a cabeça quando me levantei e o apresentei a Gailey. Senhora Duncan, senhora Beauchamp, apontou na direção da janela. Vejo que tiveram espetáculo aqui esta tarde. Ele ainda lá está? Perguntei, espreitando pela janela. O rapaz era apenas uma figura escura, vista através da distorção das vidraças onduladas da sala. Deve estar encharcado. Está. Jamie abriu a capa e segurou-a para mim. A senhora também ficaria, pensou o Colum. Tinha coisas a fazer na aldeia, então ele mandou-me trazer a capa para si. Vai voltar comigo. Foi muito simpático da parte dele, comentei distraída, pois a minha mente ainda continuava no rapaz. Quanto tempo ainda deve ele ali ficar? Perguntei a Gailey. O rapaz no pelourinho, acrescentei, impaciente, ao ver o seu olhar sem expressão. Ah, ele, disse, franzindo ligeiramente a testa, diante da introdução de um tópico tão sem importância. Uma hora, já lhe disse, o polícia já o devia ter libertado do pelourinho. E libertou, Jamie assegurou. Vi-o quando atravessava a praça. É que o rapaz ainda não teve coragem de arrancar o prego da orelha. Fiquei boquiaberta. Quer dizer que o prego não é tirado da orelha? Ele tem de rasgar a orelha para se ver livre? Ah, sim, Jamie disse, animada e despreocupadamente. Ele ainda está um pouco nervoso, mas acho que irá decidir-se em breve. Está a chover lá fora e daqui a nada ficará escuro. Temos de ir ou só apanhamos os restos do jantar? Fez uma vénia a Gayle e virou-se para sair. Espere, disse ela. Já que tenho um rapaz forte e grande como ele para levar a casa, tenho uma caixa de repolho seco e outras plantas que prometi à senhora Fitzgibbons. Talvez o senhor McTavish possa ter a amabilidade de a levar. Jamie concordou e ela mandou um criado ir buscar a caixa à arrecadação, entregando-lhe para isso a enorme chave de ferro forjado. Enquanto o criado não voltava com a caixa, ela sentou-se a uma pequena secretária no canto da sala. Quando a caixa, uma arca de madeira de bom tamanho, com tiras de latão, foi trazida, ela terminara de escrever o seu bilhete. Enxugou-o rapidamente, dobrou-o, selou-o com cera da vela e enfiou-o na minha mão. Pronto, é a conta pela caixa. Pode entregá-la a Dougal? É ele que trata dos pagamentos. Não entregue a mais ninguém ou não me pagarão tão cedo. Sim, claro. Abraçou-me calorosamente e, com advertências para evitar o frio, acompanhou-nos até à porta. Fiquei abrigada, sob a beirada do telhado, enquanto Jamie amarrava a caixa à sela do cavalo. A chuva intensificara-se e um lençol de água escorria dos beirais. Observei as costas largas e os braços musculosos levantarem a pesada caixa sem nenhum esforço aparente. Em seguida, olhei para o pelourinho, onde o rapaz do curtume, apesar do encorajamento dado pela multidão que voltara a reunir-se, continuava firmemente preso. Embora não se tratasse de uma linda jovem de cabelos louros, os atos anteriores de Jamie no tribunal de Colham fizeram-me pensar que talvez ele não fosse indiferente ao infortúnio do rapaz. Senhor McTavish, comecei hesitante. Não houve resposta. O belo rosto não alterou a expressão. A boca larga continuou descontraída, os olhos azuis focalizados na tira que amarrava. Jamie? Tentei outra vez um pouco mais alto. E ele ergueu os olhos imediatamente. Então, o nome dele não era realmente McTavish. Qual seria o seu verdadeiro nome? Sim, disse. O senhor é bastante compreensivo, não? Um ligeiro sorriso fez os seus lábios curvarem-se. E ele assentiu com a cabeça, claramente imaginando onde eu queria chegar. Na maioria dos casos, respondeu. Fiquei animada e aproximei-me dele casualmente, de modo que a nossa conversa não pudesse ser ouvida por nenhum transeunte da praça. Tem força nos dedos? Perguntei. Flétil uma das mãos e o sorriso ampliou-se. Claro, quer que parta umas castanhas? Olhou para mim com um brilho maroto e alegre no olhar. Olhei rapidamente para o bando de espectadores na praça. Na verdade, quero que tire alguém da fogueira, acho. Ergui os olhos e deparei com aquele olhar azul e indagador. Podia fazer isso? Ficou parado, a olhar para mim por uns instantes, ainda a sorrir. Depois encolheu os ombros. Sim, se o prego for suficientemente comprido para eu agarrar. Mas consegue desviar a atenção da multidão? Uma interferência não seria vista com bons olhos, ainda mais sendo eu um estranho. Eu não previra a possibilidade de que o meu pedido pudesse colocá-lo em perigo de alguma forma e hesitei. Mas ele parecia disposto a entrar no jogo, a despeito do perigo. Bem, E se nos aproximássemos para ver mais de perto e depois eu desmaiasse diante do que via? Sendo a senhora uma pessoa tão desabituada de ver sangue e tudo, ergueu uma das sobrancelhas sarcasticamente e riu-se. Sim, acho que serve. Se puder fingir que cai da plataforma, melhor ainda. Na verdade, eu sentira-me um pouco receosa de olhar, mas não era uma visão tão assustadora como temera. A orelha estava firmemente pregada pela parte superior, perto da borda, e havia uns 5 centímetros do prego quadrado, sem cabeça, livre, acima do apêndice pregado. Quase não havia sangue, e era evidente pelo rosto do rapaz que, embora estivesse desconfortável e assustado, não sentia muitas dores. Comecei a achar que Gailey talvez tivesse razão em considerar aquela uma pena bastante leve, considerando-se o estado geral da atual jurisprudência escocesa, embora isso não alterasse nem um pouco a minha opinião quanto à barbaridade do ato praticado. Jamie foi-se aproximando despreocupadamente por fora da multidão de curiosos. Sacudiu a cabeça como se repreendesse o rapaz. Ora, rapaz, disse, estalando a língua, meteste-te numa grande enrascada, não foi? Colocou a mão, grande e firme, sobre a madeira de pelourinho, a pretexto de ver a orelha mais de perto. Muito bem, rapaz, não precisas de fazer uma tempestade num copo d'água. Um puxão de cabeça e tudo estará terminado. Vamos, queres que te ajude? Estendeu o braço como se fosse agarrar o rapaz pelo cabelo e puxar-lhe a cabeça com toda a força. O jovem soltou um berro de medo. Reconhecendo a minha deixa, dei um passo para trás, tendo cuidado de pisar com toda a força os dedos da mulher atrás de mim, que ganiu de dor quando o salto da minha bota esmagou os seus metatarsos. Desculpe, disse arquejando, estou tão tonta, por favor. Virei as costas ao pelourinho e dei dois ou três passos cambaleando e agarrando-me às mangas das roupas das pessoas mais próximas. A beira da plataforma estava apenas a 15 centímetros de distância. Segurei com força numa jovem de complexão frágil que escolhera para esse fim e mergulhei de cabeça no chão, levando-a comigo. Rebolámos na erva molhada, numa confusão de saias e gritos. Largando finalmente a blusa dela, fiquei de braços abertos, a chuva a cair-me no rosto. Estava de facto um pouco sem ar com o impacto. A jovem caíra em cima de mim e tentei recuperar o fôlego, ouvindo a algazarra de vozes preocupadas reunidas à minha volta. Especulações, sugestões e interjeições de espanto recaíam sobre mim, com mais força do que as gotas de água do céu. Mas foram dois braços conhecidos que me ergueram e me sentaram, e um par de olhos azuis gravemente preocupados que vi quando abri os meus. Um leve adejar de pálpebras disse-me que a missão fora cumprida, e de facto pude ver o filho do curtidor, um pano apertado contra a orelha, a fugir a toda a velocidade em direção à casa, sem ser notado pela multidão que voltara as atenções para esta nova sensação. Os aldeões, tão ávidos do sangue do rapaz, foram bastante simpáticos comigo. Fui cuidadosamente erguida e transportada para a casa dos Duncan, onde fui cumulada de conhaque, chá, cobertores quentes e simpatia. Só permitiram que eu partisse quando Jamie afirmou categoricamente que tínhamos de ir. Me tirou do sofá, levando-me ao colo, e se dirigiu à porta sem dar ouvidos aos protestos dos meus anfitriões. Montada outra vez à frente dele, o meu cavalo, conduzido pela rédea, tentei agradecer-lhe a ajuda. Não foi nada, disse, rejeitando os meus agradecimentos. Mas foi um risco para si, insisti. Não percebi que o colocaria em perigo quando lhe pedi para me ajudar. Ah, disse enigmaticamente. Um instante depois, com um ar de divertimento, disse. Não esperava que eu fosse menos corajoso do que uma inglesinha esperava. Fez os cavalos trotarem quando as sombras da noite caíram sobre a estrada. Não falámos muito durante o resto da viagem. Quando chegámos ao castelo, deixou-me no portão apenas com uma despedida, ligeiramente irónica. Boa noite, Sassenach. No entanto, senti que tivera início uma amizade, um pouco mais profunda do que a troca de conversa fiada e de intrigas sobre a vida alheia, sob as macieiras.